céu. A roda ciranda enrola teu ser ao meu. Vejo passar o véu da manhã, tão cristalina luz. Das mãos sapateava meu coração.